Uma decisão judicial proferida nesta quinta-feira, 18 de agosto, determinou a suspensão de todas as licenças ambientais da empresa Samarco Mineração, em atenção a um pedido constante em ação ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Na ação, os promotores de justiça destacaram a ausência de medidas concretas adotadas pela empresa a fim de garantir a segurança das estruturas remanescentes, bem como para a contenção do carregamento de rejeitos que ainda impactam os cursos d'água atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em 5 de novembro do ano passado. A decisão judicial ressaltou que as licenças ambientais expedidas pelo órgão estadual mostraram-se ineficazes para garantir a segurança do empreendimento, responsável pelo maior desastre ambiental da história brasileira, o que tornaria temerária a retomada de atividades da Samarco com base nos mesmos pressupostos ambientais. Segundo os promotores de justiça integrantes da Força-Tarefa do Ministério Público de Minas Gerais que atua no caso, é essencial que a Samarco realize um novo licenciamento ambiental integral para todas as estruturas que irão compor o novo empreendimento que ela visa operar. Não se pode admitir retomada de atividades minerárias em condições de insegurança à sociedade ou de incerteza quanto aos impactos ambientais que continuam sendo gerados ante a inércia da empresa. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.